Valeu. Saiu como planejado, mas tudo bem. Fica duas que tem voz aqui, né? Ok. Vocês estão ouvindo aí o que eu estou falando aqui? Tudo bem? Tá ok? Tá? Acho que tá ok. Thank you.